Salvador, o voo 9075 com 56056 a bordo, 4 horas e 7 de autonomia, alternando Campinas, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, via Índia e Alfa, reporta ponte para pronto, que é H-11, voo 9075. Índia Alfa, coitada, informará ponte espera pronto, voo 9075. Salvador, é o voo 9075, ponte espera da 10 pronto. Voo 9075, autorizado, a linha ainda colar, pistão no 0, vento 080, grau 089. A linha decolando no 0, voo 9075. Decolagem para o voo 9075. Afirmativo, autorizado a decolagem. Voo 9075, vento 080, grau 079. Ok, iniciando a decolagem. O 9075 decolado aos 13, controle 119, decimal 35. Decimal 35, bom dia. 3663 Guarulhos 340, está autorizado. Via Upper Zulu 44, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda após voa Eud. Controle 119, decimal 35, aciona 5101. Autorizado 340 pela pessoa 44 na saída da EL, Fazenda, EU 1935, controle com 101. O código transponder está no 11, passará para o pushback de acionamento. Afirma. Salvador, bom dia. O 9280 com informação chave, autorização de tráfego. O 9280 Recife, nível 410, está autorizado. Via Peruísque 58, da Copa, está no zero, curva esquerda. Sai da PUCA, transição Caju. Controle 119.35, acena 5102. Estamos autorizados nível 410. Via Peruísque 58, decolada 10, curva esquerda. Sai da PUCA, Caju. 1935, controle. 5102, transponder. Voo 9280. Correta, porta push, gol 9280. 9280. Gol 9075, está reautorizado nível 360. 360 restrito agora, 9075. Está reautorizado 360. O nível 370 está incorreto. Tá, afirmativo. Poderia ser o 400? Aguarde, vou coordenar com o centro. Ok, 400. Está do nível 400. 400, gol 9075. O 9075, chame Recife, 128.8, alterne 126.0. 128.260, gol 9075, bom dia. 9280, posição número 6, funcionamento. Autorizado, pushback, funcionamento, Fort Taxi com 9280. 3663 com 112 a bordo, 4 horas no Galeão para o táxi. Mano, 112, 4 horas, Galeão, autorizado o táxi via Pátio 1. Vai seguir um Boeing entrando através 04, seguinte alvo, ponte para todos, 86. Eu espero a porta pronta que nega 11, 3663. Autorizado o táxi, Pátio, segue o bom. Mano, pode estar a 2:30. Olá, bom dia. Azul, Alfa Zulu Bravo. Alfa Zulu Bravo, bom dia a você. Alfa Zulu Bravo, responde no Pátio 3, na posição de número 4. Solicito autorização para cheque de reatores em idle, marcha lenta, no máximo 3 minutos. A empresa já está ciente. Porque eu estou ciente, a porta no terminal, não fosse um braço. Obrigado. O 3663 está livre. A porta na Delta para ingresso na pista. Porta na Delta para ingresso. Salvador, voo 9280, 31 a bordo, perna foi 3 horas e 30 de autonomia, 2 horas de idade. O voo 9280, taxia, reporta ponte para dar no zero, taxia direita, confirma o POB novamente. POB 31, autorizado, taxa do ponte espera da direção no zero, voo 9280. Entendi, 31, o TAN 3663, autorizado ingresso no 028, reporta alinhado e pronto decolagem. Alinhado pronto, TAN 3663 na 10. Salvador, o voo 9280, ponto de espera da 10, tá pronto. Mano, o 9280 mantém ponto de espera aguardando. Pronto para decolar, já está 3663. Está 3663, 20080 graus, 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. 20 decolagem, Canadá 190, está 3663, graças. Voo 9280 após início, está depois autorizado a linha manter, cabeceiro nos. GM63, decolou 27, controle 119, decimal 35, por favor. 935, boa noite, controlado. Salvador, boa noite, tá 3663, cruza 1510. Boa noite, 3663, sua 340, está sob vigilância. 340, vigilância, autorizaria pro de Dael? Foi pro de Leda. Leda, grato. Sou Alfonso Lucavo, informa final de cheque de reatores. Bom dia, obrigado. Bom dia. O 9280 decolada aos 29, controle 119, decimal 35. 935. Gol 9280, tá na escuta do controle. Afirmativo. Esqueceu da chamada inicial, como é? Ô, amigo, me desculpa, é a hora. Tá cruzado 11 mil. Gente, tá sua vida, né? Muito obrigado. Chame Centro Recife 125 decimal 1. Alterne 13325, 3663. Obrigado, senhor. Boa noite, 3663. Voo 9280, chame Recife 12685, alterne 13365. 1-2-6-5-3-3-6-5, gol 9-2-8-0.